sei que se pergunta de onde vem esse maluco aí, contaminado pelo rap. Aí, tiozinho, vou responder. Eu sou daqui, periferia, Planaltina. Seja bem-vindo, aonde vagabundo nóia se complica com polícia, com bandido. O final já tá escrito. Desde pivete aprendi a respeitar, a prosseguir e sempre soube que o malandro é quem tá vivo e que comédia leva tiro. As regras não fui eu que escrevi, só meti a rima, o resto deixa vir. E na madruga é cabuloso, já apanhei, já espanquei, já fui ganhado e já ganhei, já errei, hey, e acertei. Quem é daqui sabe do que eu falo, ixi. Vizinho de butuca, pescoçudo, só olhando. Com quem ando, com quem falo, doido pra eu vacilar, doido pra me afundar. Ando meio esquisito no gingado da favela. Se pá, não me conhece, não me olhe, eu não te olho. Aqui tô à vontade, humildade vem de berço. Não tá à venda, não tem preço. Eu sou daqui, onde malandro se complica. Eu sou daqui, tô sempre esperto com a polícia. Eu sou daqui, sou maloqueiro, rimador, bicho solto, cabuloso, moleque doido. Eu sou daqui, onde malandro se complica. Eu sou daqui, tô sempre esperto com a polícia. Eu sou daqui, sou maloqueiro, rimador, bicho solto, cabuloso, moleque doido. E aí? Tô na estrada há algum tempo, nem por dono e nem dinheiro. Curti só no embalo, é veneno, eu sei, já presenciei. Começo, meu e fim de grupos, a parada é séria e dura. Se segura, ou se sai ou corre atrás, tire você a conclusão. É roubar ou ser roubado, balear ou ser acertado. Não sei, só sei que quem não deve não teme. E esquina da escrita Baku é onde fatos ocorrem. Corre. Só sapeca no boteco. E cê sabe onde está, com quem está, onde pisar. Te garanto, vai viver, vai proceder por merecer. Não se conta vantagem com marca de bala no corpo. Muitas vezes amigo é o que avisou e não com quem ele andou. Lembrei de dizer, e aí já manta. Mesmo atrás dessa grande amizade é forte. Tô te esperando aqui fora. Foi mal por não ter aparecido aí. A maloqueirada te manda um salve. Salve! Queria que o tempo voltasse atrás, altas baladas, cachaçadas, ficam nas lembranças, noites e noites mal dormidas, só. Eu sou daqui, onde malandro se complica. Eu sou daqui, tô sempre esperto com a polícia. Eu sou daqui, sou maloqueiro, rimador, bicho solto, cabuloso, moleque doido. Eu sou daqui, onde malandro se complica. Eu sou daqui, tô sempre esperto com a polícia. Eu sou daqui, sou maloqueiro, rimador, bicho solto, cabuloso, moleque doido. Quem diria só, o mundo gira e o melhor lugar da playboyzada já virou ponto de drogas. Tão vendendo passaporte pro planeta louco, muito louco. Tem toda hora, 9 horas, tem 10 horas, haja hora. Leva tapa de botão, leva tiro, é vacilão, aprontação. Treta resolvida, sirene pia, nego pina, pula muro. E cotidiano bruto, e é o meu lugar sem pôr e nem tirar. O objetivo eu tô cumprindo no caminho, que Deus olhe por você e por mim também. Porque o dia é cruel, a noite é cruel, e quem já sabe vaza. E se um dos dois lados se encontrar, sai faísca, o tambor gira. Esperto é quem tá vivo, amigo é quem avisa. Tô me saindo bom, me garanti ao lado da minha família. Muito bem, muito bom, malandragem é por aí. Eu sou daqui, onde malandro se complica. Eu sou daqui, tô sempre esperto com a polícia. Eu sou daqui, sou maloqueiro, rimador, bicho solto, cabuloso, moleque doido. Eu sou daqui, onde malandro se complica. Eu sou daqui, tô sempre esperto com a polícia. Eu sou daqui, sou maloqueiro, rimador, bicho solto, cabuloso, moleque doido.